Então vamos para o nosso 10º Download News. Estamos aqui com o que ainda não morreu, Fred. Uhul. E, né, o Diego, né, o nosso recém-downloader. Fala aí, pessoal. E em comemoração aos 10 anos de aniversário da Nintendo World, trazemos aqui o Thiago também. E estamos aqui com o Fernando, né, X. E essa semana, mais uma vez, assim como semana passada, muitos lançamentos, não necessariamente tão importantes, mas alguns, né? Então vamos pro lançamento dessa semana, né? Semana de 21 de setembro. Ah, mais uma coisa. Coincidência, né, cara? O nosso 10º Download News vai coincidir com o 20º podcast. Uau! Cri, cri, cri. Nossa, André, essa notícia foi... Cara, a mais nada a ver que você já disse, cara. Sua vida, velho. Oh, como e daí? Assim? É, foi interessante, cara. Mas então, vamos para os lançamentos dessa semana. Então, nós temos alguns lançamentos importantes. Uma semana mais fraca do que a semana passada, mas ainda assim com algumas coisas que valem ser citadas. Como, por exemplo, Brothers in Arms, Hell's Highway para Xbox 360 e PS3. Brothers in Arms é um FPS da Ubisoft, né? Que fez bastante sucesso em suas duas ou três versões iniciais. É assim, ele mescla shooter, né, em primeira pessoa com um pouquinho de estratégia também, que você pode ver a visão do campo de batalha por cima, planejar seus ataques e tudo mais. É um jogo que estava sendo bem aguardado aí. E também temos um mega multiplataforma, Lego Batman, cara. Lego Batman. Lego Batman, que não tem relação com o filme, né? Mas pegando carona no filme, né? Exatamente. Vai ser com o visual dos quadrinhos, os vilões como é nos quadrinhos, o Batman e o Robin e tal. E Lego, né, cara? E vai sair pra 360, PS3, PS2, Wii, DS e PSP. Nem só PC. E também, cara, temos Sid Meier's Civilization 4 Colonization, que é uma expansão aí do Civilization 4. É, o Civilization, não sei se é um ou dois, ele tá sempre na lista de top games de todos os tempos, sabe? Mas eu nunca fui atraído por ela. Então agora vamos falar aqui dos outros de 360. Badia ou barra Edge of Control. Warriors Orochi 2 vai sair pra 360 e PS2. Warriors Orochi é mais uma sequência daquela série Dynasty Warriors, Samurai Warriors. O Warriors Orochi junta os samurais e os chineses numa putaria sem limites. Para PlayStation 3 nós temos Buzz Quiz TV, temos então também o Badia Edge of Control, que eu não sei do que se trata, também para PS3. Então, o Wii, além do Lego Batman, nós temos, por incrível que pareça, um lançamento excepcional para o Wii essa semana. Ah, é? Temos. Não, Wireland Shake, rapaz. O The Blob também sai essa semana, que tá parecendo ser muito legal. Parece que você controla uma bola de tinta. Tinta, é. Mas você vai pintando as cidades todas, assim. É um jogo bem aleatório, assim, é bem diferente, vamos dizer assim, sabe? Não tem nada... Eu nunca vi nada parecido com isso, não. Parece ser bem revolucionário. Não sei, né? Tá vindo pro Wii, não sei o que vai vir aí, né? É um puzzlezinho, beleza. Temos também pro Wii o Samba de Amigo, né? Lançando aí. É, dessa vez, aqui é um jogo que saiu pra Dreamcast, né? Fez bastante sucesso no Dreamcast. É um jogo de ritmo, né? Estilo Guitar Hero e outros jogos. Que você joga com maracas. Pra você ver como é que eles sabem o que é samba, né? Porque você joga com maracas. É, assim, né? E o personagem principal... E o personagem principal é um macaco com sombreiro. É bem a visão que eles têm do Brasil, né? Quando eu vejo carnaval na TV, é bem isso que eu vejo mesmo. São uns macacos com sombreiro, assim, mexendo maracas. É isso mesmo. É, não, e na lista de músicas não tem nenhuma música brasileira. Tem, tipo, Santana, Rihanna, tem Rick Martin, mas nenhum brasileiro. Então, é bem samba. Você pode ver que é samba... Poderoso. É mais um jogo pra você ficar sacudindo o remote e o Nunchuck, né, cara? É, você vai jogar com as duas maracas, vai ser o Nunchuck e o remote, né, ou dois remotes. E vai ter, obviamente, um acessório de plástico pra fazer ele parecer uma maraca, né? Mas esse jogo é muito bem falado da versão do Dreamcast, né, cara? Sim, não, deve ser ótimo, deve ser fantástico. Então, continuando aqui a lista dos jogos de Wii, temos Sin City Creator, Twin Strike Operation Thunder, Rebel Raiders, Pitfall The Big Adventure, Lost in Blue Shipwrecked, Brothers in Arms Double Time, deve ser a versão do Brothers in Arms sem placar, né? Como sempre. Por aí. E Margot's World Brain, seja logo por isso. pro PS2 nós temos Pipe Mania. Pipe Mania, pra quem não sabe, é aquele jogo que tem um minigame dele em Bioshock, né? Ou seja, se você quiser jogar esse jogo, joga Bioshock, que é aquele joguinho de ir fazendo encanação enquanto a água vai vindo pra fazer a água passar, sabe? Ou seja, cara, é o jogo que você faz o trabalho do Mario. Exato, é que o Mario deveria fazer. É, o que o Mario deveria estar fazendo, ao invés de salvar uma princesa. É verdade. Comendo cogumelos. É. Temos também Onimusha The Essentials, mais uma compilação, deve ser, sei lá, Onimusha 1, 2, 3, assim. SingStar Pop, volume 2. Para PS3, nós temos também Buzz Master Quiz e Pipe Mania também, né? Então vamos lá, né? Nintendo DS, Dropcast, Sin City Creator, My Little Pony, Pink Spy Party. Nossa, para, meu Deus. My Little Pony? Não, My Little Pony, Pink Spy Party, ou seja... Meu Pequeno Pony, a festa da torta cor-de-rosa. Meu Deus. Kirby Superstar Ultra, talvez um novo jogo do Kirby aí, espero que seja. Nancy Drew Hidden Star Case, Nancy Drew é uma série de joguinhos de adventure. Brain Quest Grades 3, 4, 5 e 6. Uau. Tá? Uau. Lança em pacotes, né? Nossa. High Hamtaro Ham Ham Challenge, né? Cara, você... Uau, é trava-língua, cara. Continuando, Shaun the Sheep, né? Shaun a ovelha, ótimo. Margot's World Brain, Time Hollow, My Japanese Coach, Pipe Mania, tipo, dando as caras em todas as plataformas possíveis, né? My SAT Coach, The Princeton Review. Sabe o que é SAT? É o vestibular americano, assim. Então, assim, né? Pra você estudar pro seu vestibular, aí, Fred. Não, cara, o Rick falou isso, cara. Podia ter um jogo de treinamento pra vestibular em algum comentário. Olha só como é que as empresas estão lendo sobre o download, cara, vendo o que a gente fala. Olha meu isso, Deus, cara. Meu Deus, cara, estão de olho na vocês na podiam falar, começar a falar que vocês estão precisando de patrocinadores, hein, cara. É verdade. Daqui a pouco você vai ter, velho. Como é que é? Alone in the Dark 6, The Abicanis Prophecy. Você vai ver, cara, vai ter. Meu Deus, cara. Aguarde. Continuando então, DS, Dinosaur King, Disgaea DS, Rhapsody Musical Adventure, Barbie Fashion Show, Eye for Style e Babysitting Mania, né, um jogo de babá, enfim. E o de PC aqui, bastante jogos também, Command Conquer 3 Deluxe Edition, The Price is Right, Medal of Honor, décima edição de aniversário, EA Sports 2008 Collection, né, assim, no ano seguinte eles lançam todos os jogos que eles lançaram separados no ano passado em um pacote só. Claro. Mountain Blade, Flight Simulator 10 Gold Edition, Everlight, Nostradamus, Battlelord, King's Bounty, Barbie Fashion Show, para PC também, Dark Horizon, olha só, tem um jogo chamado Battlelord, King's Bounty, e um jogo chamado King's Bounty The Legend, ah, como assim? Guitar Hero Aerosmith para PC, a Wikipedia confirma que tá saindo para PC, que ótimo, cara. Um lançamento aí para os serviços online de todos os consoles, né? Talvez em datas diferentes, não temos certeza ainda. Mega Man 9, cara. Então, já que a gente tá falando de Mega Man 9, vamos começar então com a notícia sobre Mega Man 9, né, Fred? Pois é. Eles confirmaram que vai ter uma box de Mega Man 9. É, além de você poder comprar ele no serviço online, você vai poder comprar o disco também, né? É, e tem a foto até do cartucho 8-bit aqui, né? Coisa estranha. Eu tinha lido há um tempo atrás que esse negócio do cartucho que eles enviaram para as empresas, né, de jogos, o cartucho abria e dentro tinha CD. Ah, tá, é. Foi o que eu pensei também, foi o que eu pensei também. Muito foda, né, cara? Cartucho 8-bit, aquela capa, né, estilo Mega Man. Sim, é aquela capa Mega Man antigona mesmo, que nem tinha sido divulgada a imagem no download, né, alguns meses atrás. Como eles disseram aqui, isso é item de colecionador. A capa inventou uma desculpa qualquer para produzir poucos. Entendeu? Uhum. Então vão ser produzidos poucos apenas. A desculpa é vender mais caro. É, e vão ser horrivelmente piranhados. Nossa, cara, horrivelmente. Oh, imagina a desgraça dessa no Japão, velho. Nossa, que isso. É, vão ser produzidos poucos, vai rolar sangue pro pessoal comprar isso aí. Moral da história é essa. Próxima notícia. Então vamos falar um pouquinho aqui do Peter Moore, que atualmente é o presidente da EA Sports, né? E já foi vice-presidente da Microsoft. Já trabalhou pra SEGA. Exato, um cara que, assim, né, foi uma das figuras mais importantes atualmente, né, cara? Porque ele já foi um figurão em vários momentos históricos aí. Na verdade, essa notícia já é um pouco velha, né? Foi divulgada no dia 15 de setembro. Ele dando uma declaração numa entrevista de que ele sozinho e ele o responsável, assim... Foi ele, sabe? Nas mãos dele. Ele. Que, ele que fez a ligação avisando que, falando pra SEGA parar de, tipo assim, dando a ordem pra parar de produzir o Dreamcast. Então, assim, o cara... cara, é perigoso, velho. O cara é do mal, cara. Ele conta aqui que durante os 18 meses de venda do Dreamcast, né, as vendas estavam indo muito bem, crescendo, assim, teve uma época que o Dreamcast vendia 100 mil unidades por dia, mas que mesmo assim, cara, não ia ser o suficiente pra eles conseguirem cobrir os custos e aguentar o lançamento do PS2, sabe? Ele recebeu um relatório do Japão, né, da SEGA no Japão, dizendo que eles teriam que vender X unidades e conseguir fazer X milhões de dólares até o final do ano, e eles viram que, tipo, tava longe ainda, sabe? E então ele, e não os presidentes, né, que obviamente são japoneses e tal, que tomou essa decisão, e ele que mandou parar a produção do hardware. E hoje a SEGA se encontra no estado bonito que nós conhecemos. Não, ele matou o Dreamcast, mas ele pode ter salvado a SEGA, velho. Provavelmente ele falido se ele não tivesse dado esse telefonema, entendeu? Então não é assim, joga em pedras no Peter Moore, não, entendeu? Não, ele pensou na saúde da empresa, né, cara? Ele mesmo disse que tava indo muito bem as vendas do Dreamcast, só que mesmo assim não ia dar, né? Então ele não teve outra alternativa. Então, próxima notícia aí, Fernando? Próxima notícia é pra todas as pessoas que jogam FPS ou GTA ou qualquer jogo que você pode matar outra pessoa, né? Ou animais. Ou outros animais, né? Por exemplo, o Mario. Inclusive, eu quase matei uma pessoa outro dia, velho. Tava lembrando, assim, de Final Fantasy. Vou dar uma espadada em alguém na rua, mas eu me contive, eu não matei. Mas foi quase. Foi por um triz, cara. Eu tava matar em videogame, tava juntando a barra de lúdio, sabe, do ataque, assim, e a pessoa foi embora, eu deixei pra lá, velho. Que porra é essa? Fred, tudo que tu tá falando tá gravado, hein? Cuidado, hein? Eu sei, cara. Eu acho que eu tô preparado para as consequências já. Não pode ser pior do que o layout que vocês me perguntaram, não, velho. Tem sim, todos vocês que matam assim por prazer. Não temo que vocês não estão cometendo pecado. Que bom, não, sim, não, que pecado, bom, eu tô salvo. A usar a ambulância para matar os felizes. Não, Thiago, o senhor era pecado, não, Thiago. Esse é o caso à parte, tá? Que bom que eu não cometo pecados ao usar o saco plástico para matar as pessoas indefesas e emergentes. Segundo a Igreja Evangélica Luterana de Wisconsin, né? Eles têm um site e tem um FAQ, né? Frequent Questions. As perguntas são frequentemente perguntadas, né? E um cara perguntou, ele acha que se ele matar, ou se ele se matar, né, em videogames, ele não tá cometendo pecado, mas ele queria ter certeza. Então ele perguntou, né? Realmente não estou cometendo pecado? Aí o pastor, o padre, whatever, né? Ele falou, não, você não está cometendo pecado, porque como é em videogame, você não está tirando vida de alguma coisa que realmente tenha vida. Mas, se você faz isso expressando ódio pela vida humana, então você está matando pelos motivos errados. Então é isso, cara. Podem matar tudo que você não está cometendo pecado. Pode matar isso... Mas por exemplo, Hitman, você pega uma agulha, uma seringa com veneno e injeta no pescoço de um inocente e você vai e arrasta o corpo dele pra dentro do freezer. Tá, André, então você tem que perguntar ao seu coração. Quando você fez isso, você expressou seu ódio pela humanidade? Não, eu expressei de diversão. Tipo, tudo bem. Isso tá tudo liberado. Vamos matar todo mundo. Beleza. Não vou nem comentar só de porra, né, cara? Só, cara, falou tudo. Porra. Vai lá, Diego, próxima notícia. O produtor de filmes dos heróis da Marvel estão de olhos em adaptações de Mass Effect para o cinema, né? De acordo com uma revista de entretenimento, Mass Effect pode ser o próximo game a ganhar uma versão para as telonas aí, né? Mais especificamente, quem tá de olho para fazer esse filme são... Aviara. Que é o produtor de praticamente todos os filmes da Marvel. Todos os filmes da Marvel, como Homem-Aranha, Homem de Ferro, Hulk... E ele tá querendo trazer o Mass Effect aí pro cinema, né? Cara, minha preocupação com o Mass Effect não é se ele daria um bom filme ou sei lá. É se em um filme eles conseguiriam abordar a complexidade de Mass Effect, cara. Mass Effect daria uma hexalogia, cara, pro cinema, assim, sabe? É um universo muito complexo, cara. Mass Effect basicamente é um Star Wars. O lance de adaptação do cinema tem um certo problema que é... quando justamente tem um enredo complexo assim, né, cara? Porque cinema sempre tem que resumir, né? Então, tipo, dá um certo medo assim, né, cara? Eles... Não, o lance que eu acho que funcionaria muito bem um filme, se eles, por exemplo, pegassem o universo de Mass Effect e criassem uma história, né? Baseado no universo, porque o universo é bem específico, sabe? Tem raças bem específicas, tem conceitos que, assim, sabe, identificariam o universo e separariam ele de outros filmes de ficção científica como Star Wars e Star Trek, assim, sabe? Então seria muito fácil fazer uma história baseada nesse universo e lançar ela pro cinema. O que eu acho que não deve ser feito, talvez, seja passar a história do jogo, né, pro cinema, porque é gigantesca e muito complexa. Ah, só pra complementar, o Arad, ele já tem um outro filme baseado em jogo a caminho, né, que é o Lost Planet Extreme Condition. Sei, já, verdade, esse tá confirmado. Isso, exatamente. Lost Planet, jogo da Capcom, muito bom, por sinal. Joga. Aproveitando. Cara, o Bo tá ficando pra trás, hein? Não, tá não. Eu ia falar dele agora. Eu tinha visto uma notícia agora que o próximo filme dele ia ser sem roteiro. que ele ia deixar os atores improvisarem as falas durante as filmagens. Oh, eu não posso morrer sem ver isso, cara. Tipo, o nome disso é reality show, caceta. Nossa, isso é UV-Bow, André. O homem, o mito, a lenda, o UV-Bow, cara. Vai reinventar o cinema, né, cara? Ele tá fazendo um filme que não é baseado em jogo, tá baseado no, na Guerra do Vietnã, e vai ter um jogo do filme dele, ou seja, o contrário agora. E a empresa dele que tá produzindo mesmo. Ou seja, tem tudo pra ser uma merda. Assim, tá parecendo uma merda gigantesca, sabe? Aquela porra. Tipo assim. Como deveria ser, né, cara? Exato. Os gráficos são bonitos porque eles pegaram uma engine pronta, sabe? Só que o resto tá uma merda, sabe? Não, e é massa que, tipo assim, se você fosse um soldado em 1900 não sei quanto, eles te treinariam para... lutar em túneis, aí mostra o carinha lá num túnel, né, e tal. Aí, se você fosse um soldado americano, ó, um soldado em tal época, eles te treinariam pra lutar na floresta, aí mostra o cara na floresta, né, mas tem coisas que eles jamais se preparariam, aí mostra um helicóptero caindo. Tipo assim, eu acho que os soldados treinam pra pular de helicóptero. Isso chama paraquedas. Eu acho que no universo do Bowl eles não inventaram ainda, né? É verdade. Vai lá então, Thiago, uma notícia de games, por favor. Eu vou dar uma notícia que são alguns novos detalhes que saíram do GTA Chinatown Wars para DS. Que foram divulgadas essa semana as primeiras imagens do jogo. Cara, e tá muito legal, veja, né? Só. Muito legal. Algumas novidades são que o gráfico é em cel shading, né? Acho que isso já era divulgado. Vai ter efeito do clima real, tipo assim, de noite e coisas do tipo. E as imagens, cara, teve gente que reclamou, mas eu achei muito bacana. Não tem como reclamar daquilo não, cara. Tá muito foda, cara. Tá totalmente em 3D, né? Uhum. Com a visão meio de cima, meio, né, meio isométrica. Isso, assim. Foi divulgado que a câmera do jogo vai ser isométrica. A tela de toque vai ser como na maioria dos jogos DS, né, em menus e puzzles. Mas assim, vindos da Rockstar, eu imagino que esses puzzles devem ser muito legais, né? Então, minha próxima notícia aqui, cara. Recentemente saíram alguns boatos em um site que divulgou... de uma fonte confiável, nessa história da fonte confiável, sempre, né? Que a mesma fonte que tinha falado sobre os novos modelos do Xbox 360 com HDMI, os novos modelos Elite e tudo mais. Ou seja, um cara fofoqueiro pra caralho. Fofoqueiro pra cacete. Ele, essa mesma pessoa, disse que o novo Xbox, o novo videogame da Microsoft vai se chamar Xbox Pure. Sabe, de puro. Xbox Pure. O que importa é que 2 dias depois foi desmentido. Uau. Ah, então ele vai ser impuro. Não vai ser Xbox Pure, mas esse nome Xbox Pure talvez seja o nome de um novo modelo de Xbox, provavelmente alguma versão slim, alguma coisa assim, sabe? Porque eles sempre lançam depois, assim, pra lucrar. Na real, cara, vamos pra pensar um pouco, tipo, who cares sobre nomes de videogames que vão lançar daqui a 18 anos, velho? E daí se ele tem um nome, tipo, 720, Xbox, sei lá, sabe, Pro Active, Overpower, né, Fred? 2000, Xbox Overpower. E daí, cara, não quer dizer nada sobre o videogame, entendeu? Então, Fred, próxima notícia. Fizeram uma votação, né, com aproximadamente 1000 pessoas no Japão, né, de faixas etárias diferentes e, né, condições sociais diferentes e tal, sobre qual personagem de videogame mais legal, assim, sabe? Mais popular, mais, né? Popular, é. E tal. Thiago, primeiro lugar. Mario. Primeiro lugar foi Mario. Então tá, Thiago, segundo então, fala aí, já que você é o fodão. Segundo? É. Segundo? Sei lá, o Link. Eu sabia que ele ia falar o da Nintendo. Eu também, cara, eu sabia. Errou, não é o Link. O segundo colocado foi o Cloud, Final Fantasy VII, né? Que passou o Yoshi, também da série Mario. Olha aí, Thiago. E Solid Snake, de Metal Gear Solid, né? E como diz a Nintendo World, né? De Super Smash Bros., que é a participação Suprema dele, né, velho? Uau! Da série Final Fantasy, o Chocobo foi o segundo mais representativo, né, cara? Assim, nada de Ares, nada, nada de Squall. Cara, Squall é legal, ele deveria ter ficado em segundo, mas... Então, próxima notícia, Fernando. Então, próxima notícia para... famintos pro Chrono Trigger como eu. Uma novidade boa, né? Que o Chrono Trigger DS não vai ser somente um port para pro DS, né? Ele vai ter mais um minigame de batalha de bosses. Uau, agora mudou totalmente, né? Tipo assim, né? Eles estão mendigando coisas, olha, né? Pro Chrono Trigger. Eu fiquei feliz porque só tinha ouvido coisa ruim de Chrono Trigger DS. É finalmente uma coisa que vale a pena. Pelo menos falar, porra, pelo menos isso, né? Caralho. pelo menos isso mesmo, né? Por exemplo, eu nunca joguei o jogo. E eu tô achando foda lançarem pro DS, cara. Pra mim vai ser uma baita oportunidade de conhecer o jogo. Pra portar jogo do Super Nintendo, tem o Virtual Console, sabe? Você pega Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, foi bem trabalhado, foi um remake de verdade. Aí você pega o Chrono Trigger, você pensa que vai ser igual. Não, vai ser só portar. Isso cortou tesão de geral. Não mudaram nem a popstart, né, cara? Nem a popstart com erro, né? Uma popstart com erro, né? Puta que pariu. Foi erro. Deve vir com a marca d'água da IGN. Não, isso que eu falava. Depois que o Okami Wii veio com a marca d'água da IGN, cara, não diz mais nada. Isso é o fim, cara. Não, não foi revelado muitos detalhes dele, só que vai ter 50 tipos de monstros diferentes. Você vai poder batalhar com outras pessoas no DS, e que a recompensa vai ser algum item raro. Então, próxima notícia, Diego. Eu vou me arrepender de ler isso, cara. uma empresa, a Aerostack, ela criou um acessório para o Wii que promete emitir aromas de acordo com o jogo e situação que você está jogando. Meu Deus, por exemplo, cara, se você jogar Pro Evolution Soccer, você vai sentir cheiro de grama, sabe? Puta que pariu. Era só o que faltava. Não, agora eu vou... Vamos fechar o site. Vamos... acho que o download já acaba aqui, né? Não, mas espera aí, mano. Não, só esperando uma coisa desse tipo. Olha o nome do acessório. Smell Like Wii Spirit. Nossa, meu Deus! Não! Não! Não! Meu Deus! Não, é primeiro de abril em setembro, né? Pra falar. Cara, agora a pergunta que não quer calar. Qual cheiro eu sentirei na parte do monte de cocô do Conker? Cara, cocô? Não, qual cheiro você vai sentir quando você mutilar pessoas em GTA? Cara, qual cheiro você vai sentir quando você vai no No More Heroes salvar no banheiro? É verdade. Imagina quando você jogar com Kimama, cara. Nossa. Qual cheiro vocês sentirem em Trauma Center? Cheiro de hospital. Não, credo. É até... Não, e assim, né, cara, vamos supor, né, de volta ao futebol lá, cheiro de grama não é, sei lá, a coisa mais marcante, assim, em um jogo de futebol, sabe? É. Uau, cheiro de grama. Eu acho que tinha que ter cheiro de homem suado. Isso aqui. Homem suado, chulé. Não. O André, ele deve ser pelo menos 30% gay, velho. Não é possível. Se não for, é desperdício de potencial, né, cara? Deve ser que meu computador do André, cara. Em 2007. Não tenho mais aquele mouse. Não tenho mais aquele mouse. Não, o celular brilhava, cara. Eu ficava piscando luzinha com colorida, cara. O gabinete do André, você via o mouse do André. Você viu o celular do André e o papel de parede do André, cara. Se não fosse a namorada do lado, cara, nossa senhora. Nossa, acha que a Cintia é só pra disfarçar, meu filho. Fachada. Fachada total. Próxima notícia, Thiago. Durante o lançamento do PlayStation 3 na Malásia, vejam bem, lançou só agora, né? Pô, feliz. A música de fundo foi o tema de God of War, Final Fantasy Metal Gear Resistance? Ou Metal Gear? Little Big Planet? Não, The Legend of Zelda. Nossa! Muito bem, né? Muito bom. Palmas para os malandros. Não, peraí. Palmas malasianos, né? Eles mostram profundo conhecimento sobre a Sony, né? E sobre o console que eles estão lançando. Exatamente. É. Pra vocês verem como esse é o ano do PlayStation 3, né, cara? Que assim, o grande destaque que lançaram pro PlayStation 3, eles se apresentaram na música lá, né? Que tocaram. Vai lá então, Fernando. Próxima notícia. Então, uma notícia rapidinha, que a Midway tá colocando uma enquete no seu fórum oficial. Pra vocês votarem mais dois personagens pra Mortal Kombat e DC. Que vão estar disponíveis pra download. Tem outras opções de Mortal Kombat. Tem Milena, Johnny Cage. Johnny Cage, finalmente, né? Ó, oh, cara, como não Johnny Cage, né? Porra, preciso fazer uma votação pra colocar com certeza esse. O Johnny Cage vai ganhar. Kung Lao, Ermac e Reptile. E da DC tem o Arqueiro Verde, tem o Canário Negro. Canário Negro? Canário Negro, bonito, cara, né? Não é Falcão Negro, não, velho. Ele deve voar e soltar raio. É, ele deve cantar emo. Johnny Joss, Doomsday e Lobo. Não, Fred, não é o Leão, mas o Lobo ganha. O Lobo ganha, com certeza. Se tivesse os super amigos aí, cara, eu voltava nele só pra zoar o jogo. Super Gêmeos. Podia ser, né? Mas... Super Gêmeos transformar, cara. Gêmeos. Vou falar só mais uma coisinha aqui. Na revista BC Gamer, do mês que vem, americana, né? Saiu uma matéria, né? Que obviamente a revista não saiu ainda, mas o site do Far Cry 2 divulgou a matéria sobre Far Cry 2 que saiu, né? Na verdade, um review do Far Cry 2, onde ele recebeu a nota excepcional de 94%. O reviewer, ele diz que agora eu sou incapaz de voltar e jogar jogos simples de primeira pessoa novamente. O jogo excedeu ao extremo minhas expectativas. Vai fazer com que sua exigência vai aumentar muito mais depois que você jogar ele. Far Cry 2 lança no dia 23 de outubro, né, daqui a aproximadamente um mês. Eu estou esperando ansiosamente por ele. Então, Fernando, pra fechar aí, próxima notícia. Mais uma pesquisa, né, que muda o mundo, com pesquisadores da Oxford. Nós já falamos um tempo atrás, né, sobre o Wii estava ajudando jovens cirurgiões a melhorarem sua técnica de cirurgia e tudo mais. E os atletas a treinarem pela Olimpíada, né? E agora eles estão fazendo um teste com o Wii e pacientes na fisioterapia. Tantos que tiveram danos cerebrais ou que sofreram algum acidente de carro, para ver se os movimentos deles estão realmente voltando e a qualidade dos movimentos dele. Ou seja, agora você pode... Quando você sofrer um acidente de carro, ficar tetraplégico, pelo menos você pensa, poxa, eu vou pro hospital ficar jogando Wii. Aí você pensa, eu deveria ter morrido, mas tudo bem. Ou seja, o Wii tá sendo ótimo pra todo mundo, menos pros gamers. Ótima constatação. O Wii é bom pra tudo, menos pra ser um videogame. Então, até o podcast de sábado e tchau. Tchau. Tchau. Até a próxima. Próxima notícia, Thiago, por favor. Então, vou dar uma notícia que acabou de sair aqui nos sites nacionais, que Daniela Hipólito afirma, sou virgem. Tá esperando uma pessoa especial. Thiago, uma notícia de game, por favor. Que é isso, cara? O que tá acontecendo aqui? Tem que ser de game? É bom que seja, a cara, né? A gente preza por você, velho. Olha... Só entre nós, não é à toa, né? Ela é virgem. Que isso? 1,47m de pura sensualidade, cara.